usa mais existiu na face da terra do que ouvi na cidade de Jerusalém. Quando um homem justo condenado a morrer uma morte de cruz, era o Nazareno, cujo nome é Cristo Jesus. No momento em que ele padecia, toda a natureza participava da sua dor. Sangue inocente sobre o madeiro corria, quando uma lance no seu corpo transpassou. Quando aquele sangue que corria sobre o madeiro chegou até o chão, as rochas fenderam.